ninguém, mas eu só sei que o que me faz bem também me faz refém. Yeah. Eu tenho uma chance, uma vida, mil problemas pra uma saída. Eu tenho sede, sede de viver a vida. Deixa que ela me leve na batida, me leve da rotina, me leve a poesia que meu peito aflora. Hora que me dá esse pá, mas sei lá, sou mais de vontade. Escrevi a minha história. Secado na razão, até ver o bom. Ela dividiu uma noção. Cada mente é um universo, mas eu tenho mais do que um único verso. Disperso em multiformas, multiverso, muito louco. Submerso, confesso, nem tudo que eu faço tá certo. Nem sempre que eu peço, tem a vida que eu quero. Sempre solto na ação, sempre são, às vezes não. Mas sempre fiz o que pudesse, me despeço sem ser adeus. De despedida nunca fui muito fã. Inspiração vem quando anoiteceu. E o maldito sono só vem de manhã. Perdido, cheguei até aqui. Mas onde eu tô, não sei.